Seu cheiro ainda está no ar. Bem que eu te quero assim, baby. Tira essa roupa devagar, dançando ao som de Marvin Gaye. Meu maior prazer é te dar prazer, sentir o calor que tem dentro de ti. Eu quero você, amor com você. Eu vou às estrelas sem sair daqui. Agora de pernas pro ar, que o melhor está por vir. Não pare enquanto não gozar, três vezes pra lembrar de mim. Só que agora cê tá a mais, sua boca me tira a paz. Quanto mais cê me pegue me, eu tô querendo mais. Você gosta bem devagar, mas nunca vi se recusar. Quando eu pego com força, treme a boca, começa a me arranhar. Seu corpo bem colado ao meu, é água, fogo, terra e ar. Seu corpo agora é só meu, suas curvas me faz delirar. Só eu e você, acenda a luz. Eu quero te ver gemendo de tesão. Sentir seu calor, sentir seu amor. Você arrasa nesta posição. Amor, não posso controlar. Não quero mais sair daqui. Eu faço você se molhar. Meus dedos sabem pra onde ir. Só que agora você tá a mais. Você mexe, eu quero mais. Você não me enrola, senta e rebola. Faz o que ninguém faz. Estou quase chegando lá. Já não posso mais controlar. Pegando seus seios, você receio. Sinto que vou voar.